um selo com a marca Rony Silva. Não é simplesmente o nome, é a marca dos grandes eventos em Perfil. Rony Silva. Sou eu. Rony Silva. Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que te fiz. Dizem que o tempo cura, mas eu ainda não superei tudo que aconteceu. Olá, pode me ouvir? Estou aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens e livres. O meu erro foi ter se deixado outra vez. E o que eu faço pra te convencer que agora eu mudei? Você não sabe. Diabel Figueiredo, Pará. Banda Os Canibais. A marca do Belo Jeans no Brasil. Olá, sou eu. Vim aqui pra te pedir perdão por tudo que te fiz. Dizem que o tempo cura, mas eu ainda não superei tudo o que aconteceu. Olá, pode me ouvir? Estou aqui mais uma vez pra dizer: esqueça, meu amor. Éramos tão jovens e livres. O meu erro foi ter se deixado outra vez. E o que eu faço te convencer que agora eu mudei? Rony Silva. Você não sabe o que é a dor. Contato pelo WhatsApp 94993024206. Falar com Rony Silva, a marca dos grandes eventos. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo, cheirar o seu cabelo antes de dormir e dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz, ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui você voltar. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense, DJ Júlio.

ela pra trás. Toda essa história não vai acabar, pois você sempre vai me amar. Se vai Eu queria um dia entender esse amor que sente por mim. Esse é Rony Silva. Rony Silva, a marca dos grandes eventos. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite, me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um e sempre é dois, matemática do amor. Sem medo, eu vou me Manu, batidão. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Medo de sofrer por me apaixonar. Você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errar. Rony Silva, garoto que vem conquistando o Brasil. Para, pensa, onde estão

Rony Silva, o garoto das produções. Se tu não estás, não sei onde andarás. Só amanhecer que chega, cai a noite, tudo igual. E eu não sei. Bate tanto, Melody. Das produções. Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. Hoje choro nesse dia que me disse adeus. As manhãs sem os teus olhos já não têm sentido. E as coisas vão perdendo pouco a pouco seu valor. Tenho que reconhecer que já não sou a mesma. Sigo andando sem destino. Peço que o dia amanheça. Um pedaço da minha vida, não sei onde se perdeu. Se tu não estás, não sei onde andarás. Se amanhecer que chega, cai a noite, tudo igual. E eu não sei, não sei onde te encontrar. Passa o dia, cai a noite, sem você é tudo igual. Menos boçalidade, muito mais profissionalismo. Esse é Rony Silva, na balada certa. Lembro daquele sorriso que curava tudo. E as horas que passamos juntos sempre vou lembrar. Hoje estou como o vento com destino incerto. Sem ninguém pra me abraçar, no frio sem teu calor. Sucesso em qualquer lugar. Where are you now? What's it all?